Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Na edição do jornal Linhas de Elvas, falamos da situação que está a deixar feirantes e famílias sem sustento. Com o cancelamento de festas e romarias, a pandemia tem deixado marcas num setor em sérias dificuldades. Em condições normais, os trabalhadores itinerantes já teriam percorrido por esta altura centenas de quilómetros para estarem presentes nos mais variados eventos. Com praticamente todos os certames suspensos, também a atividade parou, tirando o sustento a quem depende deste setor. Há muitas famílias em situação de miséria, estão a passar por dificuldades, já não têm alimentos em casa e não têm como os adquirir. Estão a entrar em desespero, disse ao Linhas de Elvas Nelson Alves de Elvas. A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, visitou na manhã de domingo, dia 7, os concelhos de Elvas e Campo Maior. Na cidade Património Mundial, onde passou pelo Museu de Arte Contemporânea e pela obra do Museu de Arqueologia e Etnografia, a governante tinha à sua espera dezenas de elementos do grupo de forcados de Elvas, Arronches e Monforte, que em jeito de protesto lhe entregaram um exemplar de um livro Campo Pequeno, 125 anos no coração de Lisboa. Depois de ter ficado a conhecer as futuras instalações do Museu de Arqueologia e Etnografia, a Ministra da Cultura seguiu para Campo Maior, onde acompanhou o desenvolvimento do projeto de requalificação da fortificação abaluartada e assistiu a uma apresentação da candidatura das Festas do Povo a Património Cultural e Material da Unesco. Preocupante. É este o adjetivo que melhor define a situação atual do desemprego no distrito de Porto Alegre. Os 15 concelhos do Norte Alentejano contabilizam já 4.552 pessoas sem trabalho, mais 750 que no início do ano. O Conselho de Elvas continua a liderar no passado mês de abril a lista do número de desempregados no distrito de Porto Alegre, sendo inclusive o único município com mais de 1.000 pessoas inscritas no centro de emprego. O Conselho de Porto Alegre foi, no entanto, o que registou maior aumento do número de desempregados entre março e abril, passando de 602 para 718, ou seja, mais 116. Aulas pelo Zoom, trabalhos via Classroom. O que a pandemia mudou na vida de professores e alunos, fomos perceber, portanto, como tem sido a adaptação dos professores às novas plataformas de comunicação. Os professores Carlos Beirão e Elizabeth Fiel dizem-nos que funcionou como um verdadeiro teste para os docentes, que agora mantêm a aprendizagem com os alunos com aulas a partir de casa. Somente no ensino secundário continua o ensino presencial. Uma nova unidade de cuidados continuados vai ser construída em Porto Alegre num investimento de 6 milhões de euros, com capacidade para acolher 73 utentes e prevendo a criação de 80 postos de trabalho. O projeto da responsabilidade do Centro Social e Paroquial de São Tiago de Urra vai surgir num terreno de 7 hectares junto à instituição, devendo o concurso público para a adjudicação da obra ser lançado em junho. Temos de correr riscos e se queremos fixar pessoas e diminuir assimetrias e o desemprego, temos de dar trabalho e oportunidades, disse o presidente da instituição, o padre Marcelino Marques. De acordo com o responsável, o projeto pretende transferir para o novo equipamento as unidades de longa duração e convalescência. No espaço, que ficará depois vago no Centro Social e Paroquial, os responsáveis prevêem instalar 60 camas para apoio social. É tudo por hoje. Obrigado a si que está desse lado. Tenha um ótimo dia. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. No sumário da semana, começamos por lhe dizer que o Alentejo já tem mais de 5% da sua população testada contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional durante a visita que efetuou à unidade de testes Covid-19, que funciona nas instalações do Laboratório de Virologia Vegetal na Herdade da Mitra, em Valverde. Recorde-se que Jorge Seguro Sanches foi nomeado pelo Primeiro-Ministro como coordenador da execução da declaração da situação de calamidade na região do Alentejo. Nesta visita ao governante, esteve acompanhado pela reitora da Universidade de Évora, Antónia Costa Freitas. Na ocasião, Jorge Sanches tomou conhecimento dos trabalhos que estão a ser realizados pela equipa de investigadores envolvidos no Laboratório de Virologia na Universidade Évorense. ainda por causa da pandemia. Há grande afluência de turismo prevista para o Alentejo nos próximos meses. Como tal, a Direção Regional de Cultura deu prioridade à segurança para quem queira visitar monumentos, museus e palácios abertos ao público. Há um guia de boas práticas que cruza recomendações das autoridades de saúde com instituições especializadas na área da cultura e do património, segundo revela Ana Paula Amendoeira. E o verão vai-se preparando. Esta semana, estas mini-férias já trouxeram ao Alentejo milhares de visitantes. Ponto alto, em Monsaraz, com a abertura de mais uma época balnear da Praia Fluvial, abriu a sua quarta época. A areia grossa utilizada nos primeiros 3 anos, que chegava a magoar a planta dos pés mais sensíveis, foi substituída por areia fina, da melhor que se encontra nas praias portuguesas. Caminhar descalço por este areal passou a estar ao alcance de todos. Zé Calisto, o Presidente da Câmara, diz que poderá ser uma ótima infraestrutura para ajudar a dinamizar a economia da região. Uma curiosidade nesta semana informativa que começa com dois alentejanos de Estremoz que venceram o programa Got Talent Portugal, o programa de talentos da RTP1. São Miguel Pataco e João Tirapicos. O anúncio foi feito na noite do passado domingo por Silvia Alberto, a apresentadora do programa. Gritaram ambos, viva o circo! A arte dupla de Estremoz convenceu o país. Os constantes elogios dos 4 jurados perante as cada vez mais surpreendentes atuações da dupla alentejana tiveram tradução nos votos do público na noite de domingo, tendo garantido a vitória dos 2 jovens de Estremoz, ajudando a elevar a causa de quem continua a defender a arte do circo. A Guarda Nacional Republicana está a intensificar o patrulhamento nas explorações agrícolas. O objetivo é prevenir a criminalidade em geral e os furtos em particular, bem como possíveis situações de tráfico de seres humanos. Durante a operação Campo Seguro, a GNR promove ações de informação e sensibilização junto às comunidades rurais sobre medidas de prevenção e proteção contra furtos, atendendo ao número de acidentes que envolvem veículos agrícolas. Cerca de 700 em 2019 são desencadeadas ações de sensibilização dirigidas aos utilizadores de tratores e máquinas agrícolas, com o objetivo de os aconselhar para o cumprimento das regras de segurança. O aumento do número de desempregados tem sido transversal aos 3 distritos alentejanos em tempos de pandemia imposta pela Covid-19. No final de abril, a região registou um aumento de 25,9% de inscritos nas listas dos centros de emprego do Alentejo, comparando com abril do ano passado, segundo os dados tornados públicos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Alentejo tomava um total de 16.997 inscritos nos centros de emprego, traduzindo mais 3.888 que em abril de 2019. Já se fizermos a comparação com março deste ano, abril registra mais 1.885 inscritos, o que representa uma subida de 11,1%. Entre os concelhos alentejanos com mais população, Évora surge à cabeça do número de desempregados com 1.756 em final de abril, quando um ano antes fixava nos 1.504 inscritos, ou seja, um aumento de 252 desempregados no espaço de um ano. Ainda assim, o investimento segue na região, sobretudo ao nível do Porto de Sines. Esta semana, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, foi ao Porto de Águas Profundas, alentejano, dizer que dificilmente vai parar de fazer novos investimentos, considerando que a ligação dos portos à ferrovia é uma medida estruturante. A fechar este sumário, ainda lhe digo que a Universidade de Évora aprovou a criação de uma escola na área da saúde, com um futuro curso de medicina em carteira, e deverá enviar o processo à tutela para que seja feita a respectiva homologação até final de julho. Segundo Ana Costa a Freitas, a reitora, este projeto tem sido feito um pouco também em colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Não é algo que nunca tenha sido falado, como recorda a própria reitora. A criação desta nova unidade orgânica, ou seja, da escola na área da saúde, cujo nome ainda não está decidido, foi aprovada pelo Conselho Geral da Universidade de Évora, no final de maio, e divulgado esta semana pela instituição através de comunicado. É desta forma que damos por concluído o sumário desta semana, uma semana mais curta, de mini-férias. Agora, aproveite bem o fim de semana. Notícias e Histórias, o magazine que faz o sumário da semana informativa no Alentejo. aos sábados e domingos, na telefonia